Boa noite e sejam bem-vindos à primeira emissão do nosso novo programa Alto Mar, aqui nos estúdios da Rádio Universitária de Minho. Eu sou o Diogo Nova, vou passar convosco a próxima hora a dar-vos música. Esta é a minha primeira emissão, vou estar no ar terças à 1 da manhã, semanalmente. E fiquem pela minha companhia, vamos começar com a música dos Arcade Fire. Vamos ouvir In the Backseat, música de 2004, do álbum Funeral. Funeral, que era o primeiro álbum dos Arcade Fire. E começamos assim a aventura por Alto Mar. Até já. Countryside, and I can feel. Foram os Arcade Fire. Continuamos agora para mares islandeses. Vamos ouvir a música dos Sigur Rós. Chama-se Hafstraumur e era a música que abria o seu último álbum até agora, chamado Kveikur. Vamos ouvir. Música de 2013. Fiquem por aí. Start out, you're the star, you're the fire, but you're still, you're the fire. foi a mágica Ralf Straumur dos islandeses Sigur Rós, eles que simplesmente não sabem fazer má música. Continuamos agora para Progress, dos Public Service Broadcasting, lançado o ano passado. Eles que até vão estar presentes no Primavera Sound. E este é um single do seu último álbum, chamado Every Valley. Estamos a ouvir Progress. With new ideas and techniques, reconstructing, developing, modernizing. Música dos Public Service Broadcasting, uma das bandas que estou curioso por ver ao vivo no próximo Primavera Sound, e é por música do ano passado que vamos continuar. Vamos ouvir Granddaddy com a música The Boat Is in the Barn. What I figured. Vamos dar agora um salto a 1990 para ouvir uma banda de shoegaze chamada Ride, com a música Vapor Trail, na altura do seu álbum de estreia. Música de 1990. First you look so strong, then you fade away. Música dos Ride, lançada em 1990, e é por esse ano que vamos continuar. Vamos ouvir Temple of the Dog com a música Times of Trouble. Thank you. Música dos Temple of the Dog, que no fundo era um supergrupo composto por Chris Cornell, o vocalista dos Soundgarden, e os membros dos futuros Pearl Jam. Eddie Vedder já tinha sido recrutado, apesar de não participar nesta música Times of Trouble. Continuamos pela década de 90, vamos ouvir música de 94 dos Maisie Star chamada Fade Into You. They damned you. música dos Maisie Star com esta belíssima voz de Hope Sandoval, ela que agora tem uma carreira com outra banda que de certeza que ouviremos aqui noutra emissão. Continuamos para 2003, vamos ouvir Songs Ohio com a música Farewell Transmission. Música pertencente a Magnolia Electric Co., álbum de 2003, deste artista que é demasiado desconhecido, na minha opinião. Vamos ouvir Farewell Transmission. Até já. The whole place is dark. Every light on this side of the town suddenly it all went down. Now we'll all be brothers, oh, the fossil fire of the sun. Now we will all be sisters, oh, about it is my kind of life. person. Long dark blues. Listen. Vamos dar agora um salto a 2009 para ouvir a poderosíssima Plans dos Dinosaur Jr. Música do álbum Farm, lançado em 2009. Música de 2009 e há poucas guitarras tão características como a de Jay Macy's, ele que também empresta a voz aos Dinosaur Jr. Vamos agora ouvir música de 2016 dos Eden Oblivion, uma das minhas bandas modernas preferidas e que tenho mais em atenção. Vamos ouvir aqui Your Hollows, música de 2016 do álbum com o mesmo nome da banda, Eden Oblivion. Oh, música de 2016, aguardamos ansiosamente por mais material dos Iron Oblivion e estamos quase a chegar à costa. Vamos acabar com a música dos Slow Dive, vamos ouvir a música Allison, lançada em 93. Slow Dive, que são um dos pináculos do shoegaze. E vamos ouvir então Allison, e vai ser a última música do programa. Uma das músicas mais reconhecíveis dos Slow Dive, do grande, grande álbum que é Slovakia, lançado em 93. E vai ser assim que acabamos o programa. Vamos ouvir Slow Dive. E assim chegamos ao fim. Para a semana estamos cá de novo, terça à 1 da manhã. Eu vou voltar, voltem vocês também. Até para a semana.